A aparição do homem na face da Terra, ela não estava projetada. Mas a linhagem humana ali começa lá por 6, 7 milhões de anos. E aí o primeiro homo, que não era o sapiens. Aí é o homo habilis, o primeiro homo que aparece ali. Nós éramos caçadores, coletores, né? O ancestral humano, ele surgiu na África. Estudando o genoma neandertal e o genoma humano, a gente vê que tem um percentual lá. Que hoje a gente tem um legado ali desse cruzamento, intercruzamento de 2%. Hoje em dia a gente vive sozinho, que a gente não tem outras espécies, mas há pouco tempo a gente tinha mais espécies. Por que a gente não se tornou uma outra espécie? Ou porque ainda não deu tempo? Por isso a gente já vê aí muitas diferenças das populações, né? E ao longo do tempo também. Se a gente pensar na espécie humana, a gente consegue ver também que tem. Estamos começando mais um Lutz Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber, cara. Muito obrigado, Newton Cáceres. Claro. Muito obrigado por ter vindo aqui, cara, participar desse programa. Prazer é todo meu, agradeço muito pelo convite. É um grande momento aqui para a gente interagir e falar sobre ciência, falar sobre as questões que envolvem ali a minha área de pesquisa, que é uma área importante, que são os mamíferos, né? Que inclui os humanos, nós humanos. Cara, legal demais. Normalmente, cara, eu apresento convidado e falo do currículo dele e tal, mas eu fui ver o teu currículo, ele é muito grande. Eu fiquei com medo de errar alguma coisa e passar vergonha, cara. Então, se você puder, fala um pouquinho assim da sua graduação, mestrado, doutorado. Hoje você dá aula na Federal Santa Maria, é isso? Federal Santa Maria, Legal. Então, me exatamente. conta um pouquinho sobre isso. Tá. Sim, então eu sou natural do Mato Grosso do Sul, mas na verdade cresci em Curitiba, Paraná, onde eu fiz a graduação, né, em biologia e o doutorado também. Cheguei ao doutorado pelo curso de zoologia lá, curso de pós-graduação em zoologia. E aí depois, logo depois, já entrei em Santa Maria, né, onde hoje eu sou orientador também de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em biologia, biodiversidade animal, né? E sou pesquisador do CNPq também, né? No caso, e minha área de enfoque são os mamíferos. Eu gosto de trabalhar com, assim, focar na pesquisa de diferentes grupos, desde roedores, ratos mesmo, e aí passando por primatas, aqui, não, que são os macacos, né? Marsupiais, quer dizer, morcegos, por exemplo. Então, assim, Que eu gosto maneiro. de evolução, de ecologia, em cima desse grupo, que é muito legal, Cara, muito importante assim. bacana demais. A gente já vai aprofundar nisso, mas é uma curiosidade pessoal aí. Por que você escolheu, cara, essa área? Por que você escolheu se dedicar a se aprofundar, dedicar a vida à evolução, aos animais, aos mamíferos e tudo mais? Assim, bom, tudo começa lá da infância, né, adolescência, a gente vendo, eu lia muito, assim, enciclopédia que eu tinha em casa, eu gostava de ver sobre Leonardo da Vinci, sobre países, sobre outros lugares do mundo, né? Então isso me instigou a conhecer sobre a biologia mesmo, né? A biologia e caminhando nisso, assim, desde o curso até o doutorado, eu acabei encontrando então os mamíferos, né? A gente começa estudando um grupo lá, por exemplo, o marsupial, que são os gambás, eu comecei com eles. Mas assim, eu assim, abordei várias coisas desde então, desde comportamento, ecologia, o que eles comem, né? Morfologia também, né? A forma do dente. Então assim, a gente vai fazendo essas conexões. E aí depois disso assim, sempre, eu não gosto de me limitar, né? E aí eu expandi para primata, para carnívoro, sempre pensei em trabalhar com onça pintada. Até se você falar alguma coisa, eu posso falar alguma Que coisa. legal, cara. Leões, né? Leoas. Assim, eu expando, né? E isso alcançou até as aves, no caso, porque na Federal de Santa Maria, eu sou da cadeira de vertebrados, especificamente mamíferos e aves, das minhas aulas, né? Onde que eu dou ministro das minhas aulas. Então, acaba que eu sou responsável por essas cadeiras na universidade e também comportamento animal, Que né? Que a legal, gente cara. chama também de ecologia comportamental. Então a gente trabalha sobre o que os animais fazem, por quê, né? Tendências comportamentais, e sempre a gente procura encaixar com nós humanos. Pô, Nem sensacional. sempre é fácil, porque a gente tem várias questões também diferentes, né? Então, e às vezes é difícil de fazer o aluno compreender também, mas a gente solta umas pistas, nós soltamos as pistas lá. Cara, sensacional. E até a gente tava conversando, né? Seria muito legal a gente criar essa cronologia, assim, de quem que foi, como que surge o primeiro mamífero até chegar nós humanos. Sim. Mas se você achar relevante, ou se você, não sei se você prefere falar disso antes ou depois, se você pudesse trazer pra gente, quais são as principais características dos mamíferos, sabe? Então, o que, que vem à mente? As primeiras coisas que vem à mente pra gente criar já essa imagem do que é o mamífero? Sim. E aí a gente pode começar a falar da evolução, sabe? Tá, legal, legal. Então, assim, acho que o que é um mamífero, né? Primeiro, é um animal, né? Um vertebrado, né? Que tem coluna vertebral e tal, e que cujo grupo, assim, os indivíduos mamam, né? O filhote mama. Então, por isso, mamífero, né? Então, primeira coisa. Então, um animal que mama, que é diferente de todo o resto. Diferente dos répteis lá que não fazem isso. Então, assim, é um animal que, digamos, o geral, ele acaba sendo noturno, tendência a ser noturno, uma vida noturna, né? Isso muda depois, até porque nós humanos já não somos mais. Uhum. Então, assim, então, noturno, animal que mama, ele tem uma flexibilidade, então, adaptativa em relação à dieta, do que come. Há uma, digamos, uma diversidade de dietas relacionadas aos dentes. Não, e coisas assim, pensa assim, um lagarto, para comer, ele pega e engole, um sapo também. Um crocodilo também lá quebra a presa dele e engole, em pedaços que seja. Mas nós mastigamos. Então assim, nós digo mamíferos. Então nós começamos a evoluir a dentição, o molar e tal. A gente começa a ter molares, os primatas nós temos molares diferentes do cavalo, do roedor, né? Cada um tem um tipo de molar porque tem um tipo de dieta diferente. Legal, cara. Então, assim, então o mamífero, que mais? O mamífero usa muito o olfato para se guiar no ambiente. E aí, o olfato e a audição. Na verdade, nós surgimos como mamíferos, digamos, melhorando, entre aspas, a olfação. Né? Por isso, no escuro, né, você tem que utilizar a audição e a olfação. Visão, tudo bem também, mas você não vê colorido, por exemplo. Só depois da evolução dos mamíferos é que aparece o ver a cor, né? A condição de ver a cor. Que aí começa aí a questão dos primatas e tal. Coisa bem interessante, né? Que a gente pode falar na sequência. E aí tem características comportamentais que vem na sua cabeça, por exemplo, de... aí, claro, aqui é uma visão de leigo, mas eu queria que você destrinchasse isso. Quando eu olho para, por exemplo, um réptil e olho para um mamífero, eu vejo uma... Parece que tem uma relação de afeto diferente, né? Parece que eles têm... Não sei, é o que vem na minha cabeça, sabe? Existe. Você fala o afeto no caso do mamífero. É, o mamífero parece ter mais afeto, sabe? Entre eles, entre outros, um cachorro com humano e tudo mais, sabe? Tá. Numa visão geral, como você está colocando, acho que é uma pergunta interessante, assim. Realmente, nós somos mais complexos, nós como mamíferos. Né? E aí entra a parte comportamental. Então, assim, por exemplo, pegando a evolução da sociabilidade, né, em viver em sociedade, a gente tem várias linhagens de mamíferos que evoluem para isso. Viver em grupo. Né? Leões, né? Antílopes, o touro, a vaca, quer dizer, eles vivem. E nós também. Né? Então, assim, a questão da sociabilidade foi bem importante, coisa que a gente não vê muito antes disso. A gente vê menos. Né? Então, essa coisa de viver em grupo. Uma coisa do viver em grupo é importante também. Porque você tem aquela interação... Tem a questão da hierarquia, que a gente pode conversar, né, que uns indivíduos dominam mais que outros ali, né, outros são subordinados, digamos. Isso a gente pode pensar por uma questão humana também. E viver em grupo também protege. Então, é uma estratégia das espécies, isso no curso da evolução, viver em grupo diminui o risco de predação, de não sobreviver. Então, assim, essa questão de viver em grupo... Trouxe também, para o caso dos primatas, assim, com certeza mais afeto. Né? Então, assim, um animal tende a cuidar do outro também. Isso a gente vê, por exemplo, em búfalos. Né? Às vezes os leões estão pegando os búfalos lá e se eles estão meio em grupo maior, eles vão lá e salvam o indivíduo, né? De búfalo que está quase ali. Então, interessante. Então, assim, em questão dos primatas, é uma coisa bem, bem legal, assim, bem complexa também. Assim, muitos exemplos, né? A gente de interação. Né? Chimpanzé é bem estudado. Porque é a espécie mais próxima da gente. E a espécie humana também muito estudada, muito nosso alvo também, né? De estudo. Então, assim, afeto sim tem, e viver em grupo ajuda nisso. Até assim, a catação, né? Que os primatas fazem, catando ali ectoparasitas ali uhum. No corpo mesmo, né? Isso faz com que haja mais um afeto ao outro indivíduo, assim, né? Mas empatia, coisa assim, né? Quer dizer, aproxima. Então isso faz com que os grupos eles sejam mais coesos entre si, às vezes se ajudam. Né? A gente tem isso até em fóssil neandertal. Né? Os neandertais são os nossos parentes próximos aí. Então a gente tem ali indivíduos, por exemplo, que foram encontrados na caverna do Iraque, em que ele tem marcas de cicatrização no osso. Quer dizer, ele foi cuidado, ele já era mais velho, assim, né? Tipo um indivíduo com 40 e poucos anos, que seria esse da caverna lá da Shanidar, no Iraque. Ele tem marcas que foi cuidado, porque não tinha como sobreviver num mundo bem hostil, né? Assim, sem ser predado, estando com ossos quebrados. Então, assim, a gente já tem isso Interessante. no curso da evolução, seja mais distante de nós humanos ou mais perto. Então a gente tem Legal. essa questão da sociabilidade e essa conexão dos indivíduos, né? Isso é importante. Isso evoluiu bastante no nosso caso. Pessoal, desculpa interromper esse episódio, mas eu tenho um recado muito importante para vocês aqui da Insider, nosso patrocinador aqui. Imagino que muitos de vocês ou todos vocês já conheçam a Insider, mas talvez ainda não tiveram a oportunidade ou a chance de comprar uma camiseta, comprar uma roupa qualquer que seja da Insider, porque eles têm não só camisetas, mas têm roupa de frio, têm calça, têm shorts, têm roupas mais sociais e tudo mais. Então, aproveita que durante esse mês o nosso cupom LUTZ, LUTZ, tá tendo aí até 30% de desconto em todo o site, tá? Então, tem peças lá no site que vão estar em desconto. E utilizando o nosso cupom, você pode chegar aí até 30% de desconto, dependendo da peça. Então, tá valendo bastante a pena, seja para conhecer a Insider, caso você não tenha testado ainda, é um ótimo momento. Ou então para presentear alguém, ou então para aumentar a sua coleção. O link tá na descrição, tem o QR Code aí na tela também. Na teoria, quando você clica no link, ele já aplica o cupom. Mas sempre confere lá no teu carrinho se o cupom tá aplicado, cupom LUTZ, para garantir o seu desconto. Se você quiser, a gente pode então começar a falar justamente, beleza, quem foi o primeiro mamífero, né? Quem é o ancestral em comum de todos nós, assim, e como é que isso se deu a acontecer, e como é que foi, né? Como é que você mesmo falou, né? Vai desenvolvendo mais a questão da visão, das cores, de começar a Exatamente. enxergar a cor, então como é que toda essa história acontece, e agora, fica à vontade, cara. Então, vou fazer uma Eu vou breve. só tirar um pouquinho do Isso. pessoal. Fazer uma breve introdução, então. Claro. Assim, os mamíferos surgem a partir de um grupo de répteis, né? Há cerca de 200 milhões e um pouco mais. 200 milhões de anos atrás, aí, quando tinha dinossauro na face da Terra. Tinha dinossauro. Então, os mamíferos ficaram por milhões de anos ainda, meio que, quando surgem, eles ficam ali meio que. Subalternos a eles, porque se originam e irradiam, digamos assim, se espalham, mas eles têm quem domina lá são os dinossauros e outros. Então precisou depois de um tempo, digamos que desde a origem do mamífero aqui o final nós estamos nós hoje. Então a gente lá pelo meio a gente tem lá o final do Cretáceo que tem uma grande catástrofe que elimina os dinossauros. E aí depois disso é a vez dos mamíferos. Tá? E aí tem muitos nichos vagos porque não tem mais aqueles grandes répteis e outros. E aí começa a expandir, ali começa a desenvolver, assim, no curso da evolução, os diferentes grupos de mamíferos, né? E um deles é os primatas que nós estamos dentro. Então começa a aparecer, por exemplo, os coelhos, os roedores, os morcegos, né? Mas isso depois só essa grande extinção que é do final do Cretáceo. Mas assim, o primeiro mamífero mesmo, ele tem um nome, né, que a gente na ciência chama de tem um nome que é o gênero Morganocodon, né? Ele é um bicho bem pequenininho, noturno. A dentição ainda, a de, os dentes não eram tão especializados ainda, já tinha uma tendência, né? Uma coisa bem importante é que ele tinha sangue quente. Quer dizer, aquela coisa, eles chamamos mais tecnicamente de endotermia. O fato de nós hoje, por exemplo, qualquer mamífero, não precisávamos do aquecimento solar para viver. A gente no inverno lá, aquele inverno difícil, a gente está lá ativo, né? Sendo que, se não tem isso, não tem essa endotermia que foi adquirida lá no primeiro mamífero, a gente tem que hibernar, a gente tem que se encolher, passar o inverno quieto. Mas não, os mamíferos já não tinham Que essa. Eles tinham interessante. essa. Essa aquisição, né, que foi bem importante. E aí a gente, com isso, a gente, no caso, foram mamíferos, né, depois, então, dessa grande extinção dos dinossauros, os mamíferos começam a diversificar, que é a palavra. Isso há 65 milhões de anos. E aí surgem as ordens, né, assim, ordens dos primatas, ordens dos cavalos, as ordens dos roedores, né, a ordem da baleia. Né? Então, assim, quando se fala em mamífero, a gente pensa em diversificação, diversidade. E hoje em dia é importante, né? Porque hoje em dia a gente estuda os mamíferos, a gente vê que a diversidade é grande, a gente tem 6.500 espécies, ou um pouco mais agora. Cada dia se descobre mais espécies, né? São muitas espécies. E é uma diversidade muito grande. Assim, a gente tem hoje 28 ordens, né? Ou tipos de mamíferos, digamos, Caramba, né? cara. 28. E os primatas estão ali no meio com uma ordem, né? Ordem dos primatas, né? Primatas, né? que acaba incluindo os macacos, incluem os lêmures, inclui a nós. Então, assim, então, no curso da evolução, os mamíferos foram, assim, eles foram muito mais noturnos em termos de hábito. Né? Claro que podia ocupar o dia. Hoje em dia a gente vê lá espécies que primariamente ocupam, vivem à noite, mas podem ocupar o dia. Mas, assim, primariamente os mamíferos, no geral, estão adaptados à noite, até na questão de divisão. Né? Eles não veem cores, tantas cores quanto nós. Agora, quando começamos aí mamíferos, os mamíferos começam a ver cores, né? Surgiram os primatas. Tá? Mas nem todos os primatas veem tantas cores assim. Então a gente pode dividir os primatas em dois grandes grupos. Vou colocar aqui um termo mais popular, o que é antigo, né? Prosímio e símio. Prosímio é aquele que candidato a símio, né, digamos, que são os lêmures. Tá? Então, esses são mais, digamos, uma palavra que às vezes não se gosta de usar, mas é bom usar porque é mais fácil de se entender. Eles são mais primitivos, digamos, vivem hoje, mas têm características primitivas. Né? Aí, de próximo aparece depois, dos ancestrais, aparecem então os macacos mesmo, chamados símios. Aí. Quando a gente olha para o quão a gente se identifica, né, com os símios, a gente se identifica muito mais, né, Sim, com o lêmur exatamente. e tal. Exatamente. O lêmure é mais distante da gente. Né, dos e nós estamos num grupo mais específico ainda, que são chamados grandes macacos. Grandes macacos. Que aí é o grupo dos hominídeos. Né, já tem o homo aí, né? Nós somos, nosso nome da espécie é Homo sapiens. Né? Então, os hominídeos aí já é um grupo de grandes macacos, macacos grandes então, da onde a gente, lá no ancestral aí, não muito distante, a gente sai. A gente aparece, na verdade, né? E aí, quem são esses grandes macacos? Aí tem os gorilas, chimpanzé, orangotango, né? Então, assim, então a gente tem toda uma história bem interessante de evolução dos mamíferos. Essa evolução, digamos, dá para dizer que ela é aleatória, né? Quer dizer que a aparição do homem na face da Terra, ela não estava projetada. Ela aparece, ela surge ali por algum motivo, né? Agora, tinha uma tendência de evolução do cérebro, digamos, do encéfalo mesmo. Desde o começo já tinha lá um encéfalo, o primeiro já tinha um encéfalo maior. Então isso vai variando de acordo com o grupo, né? Mas os primatas já tem essa tendência também de ter um cérebro um pouco maior, mais interação com o meio, mais maior complexidade, digamos. Mas isso é maior ainda com os macacos, mas não os prosímios que eu falei antes, que são os lêmures. Certo. Então, o lêmure ainda, digamos, tem uma tendência a ser noturno como os demais. Mas os macacos mesmos, os antropoides, eles acabam sendo muito mais visuais, né? Já vêem cores, né? Como se vê cor? Então, digamos que os anteriores, os demais mamíferos, no geral, eles são dicromatas. Aqui na retina, eles têm a célula que consegue captar dois comprimentos de onda. Nós vemos três. As aves veem quatro, cinco, coisa assim. Quer dizer, isso é a questão de. A gente tem. Se você vive de dia, você pode ver cor. E aí é essa sacada evolutiva, digamos, né? Não que tem uma direção. Dos primatas, aí uma parte só, né? Que são os macacos, que em boa parte, eles veem cores. Né? E aí a questão sensorial muda, né? Então, em vez de você sentir um feromônio no ambiente, que é mais a questão digamos, mais ligada à olfação. A questão sexual, encontrar outro indivíduo, ou encontrar a fruta para comer, você observa. Por isso os frutos são coloridos e os macacos veem mais cores. Né? Mas essa questão de qualidade da visão. Então, quando surgem os macacos mesmo, né? Aí tem nomes técnicos, não vou entrar na questão aqui. Então, tem os prosímios e os símios, que são os símios são os macacos, e tem os grandes macacos, que incluem então a espécie humana. E nós somos mais visuais, então, nós macacos, digamos, dentro do grande grupo, né? Antropoides, visuais e menos olfativos, olfatórios, menos. Não que não utilizamos, nós não cheiramos, sim, né? Só que, assim, sempre tem um sentido que é mais importante aí nos mamíferos. Então, por exemplo, o morcego, né? O morcego é uma ordem os mamíferos que voam, né? Os morcegos eles utilizam a ecolocalização, né? Que é o sonar. Então, eles emitem um som, bate lá em algum lugar, no substrato, e volta, e eles percebem o que tem pela frente. Audição bem desenvolvida. Então, assim, isso é o exemplo do morcego, que é a audição. né? Os primatas aí, digamos, chamamos derivados aqui, esses são os macacos, eles têm mais a visão. Né? Assim, mas em grande parte, os demais mamíferos são muito olfatórios, né? Então, e também auditivos também, no caso, para viverem à noite. Então, os primatas são um grupo diferente, né? Uma coisa bem importante também, de falar de primatas nessa evolução toda, é que os primatas, eles tendem a ser arborícolas, vivem em árvore. Viver em árvore também gera, evita a predação. O mundo aí fora, o mundo tem que sobreviver, né? Então, viver em árvore, digamos, árvore, assim, traz mais segurança. Uhum. Traz mais segurança. E interessante que a gente, assim, os primatas vivem em árvores, tem espécies que acabam descendo, né? Acabam se adaptando ao solo de volta. Algumas espécies de macacos e tal. Mas a maioria não. E os humanos, nós, a nossa ancestralidade, nosso grupo lá, ancestral, ele desce das árvores. Ele passa a não ser mais arborícola, ele é terrícola, em termos ecológicos, ou terrestre. Então, muito interessante. E aí começa a nossa história, né? Lá atrás, aí, cerca de 7 milhões de anos. Ah, então vamos só. Milhões. Deixa eu só me localizar sim. aqui. Então, 200 milhões de anos atrás, primeiro mamífero, né? Mais ou menos. Aproximadamente. Sim. 60 milhões de. 65, o final do Cretáceo, aí, o final dos dinossauros. Começam a diversificar. A diversificar, exato. E aí, os primatas, quantos mais ou menos? Os primatas, mais ou menos por ali. É, porque assim, o primeiro primata parece que ele data de antes, por genética, por estudo genético, eles datam logo antes dessa grande extinção aí do tempo dos dinossauros, chamado fronteira KPG, tem um nome técnico lá, do legal. Cretáceo. Mas então tem esse período de 65 milhões de anos e a partir disso há essa grande diversificação dos mamíferos, né? E aí surgindo várias ordens. As ordens vão surgindo logo nesses primeiros milhões de anos aí, como os primatas, como você perguntou. Os primatas já são o primeiro primata ali, pelo que a gente projeta, seria mais ou menos nessa época aí dos 65, um pouco mais, um pouco menos. Mas assim, o grande boom mesmo, a explosão de diversificação, ela vai ocorrendo, se dá no meio desse período, assim, digamos lá pelos 30 milhões, 20 milhões, quando o clima era mais favorável. Tem essa coisa climática, né? Legal, cara. O clima é um recurso também. O clima é um recurso. O recurso é alimento, né? Então, por exemplo, até falando rapidamente ali, a gente tem hoje, assim, em termos de ambiente, a gente tem uma divisão, duas divisões, digamos, dois cenários, um com floresta e um com área aberta. Então, a área aberta, que são as savanas, essa savana africana, que tem aqui também no Brasil, América do Sul, a savana é o cerrado, digamos, aqui. Então, a gente tem área aberta e área fechada. Então, assim, as áreas abertas surgiram mais ou menos nesses 30, 20 milhões de anos aí, conferindo que alimento diferenciado para as espécies de mamíferos e outros grupos. Então, aí, o cavalo evoluiu assim, né? Então, o elefante hoje é um pastador, o cavalo, ele pasteja a gramínea, o capim, porque elas surgiram nesse caminho aí. Então, isso, quer dizer, o ambiente, essa mudança aí, que é até um pouco aleatória, ambiental, ela meio que faz com que as espécies também sigam esse caminho. Saem das florestas, vão para o ambiente aberto. E exatamente o que aconteceu com a espécie, com a linhagem humana, não com a espécie humana, porque humano só existe há cerca de 300, 315 mil anos. Eu estou falando de milhões. Então, mas a linhagem humana ali começa lá por 6, 7 milhões de anos, quando, por algum motivo lá, alguma pressão ambiental, surge lá o primeiro ancestral lá, meio macaco, meio símio, né? Que acaba andando no chão. Caminhando no chão e sendo o quê? De quadrúpede, ele passa a ser bípede. E aí começa. Bípede. E aí, assim, então, tem duas características que se dá para. Já falo agora, assim, na questão da linhagem humana, da evolução, né? Que mudam. É assim, do quadrupedalismo, né? Para o bipedalismo, nós somos bípedes hoje. A gente anda em duas pernas, e não em quatro. Então, isso foi a grande mudança. E a redução dos caninos. Todo mundo aí que está vendo aí, que quiser sentir ali, ó, se tiver uma ponta de canino aqui na boca, né, que a gente tem quatro, é quase nada. Então, assim, começou logo nesses 6, 7 milhões de anos aí, uma redução. Um chimpanzé tem um canino. Exato, ele tem um canino bem maior, né? Ele tem um canino grande. Então, o que se coloca em termos comportamentais, para a gente olha a morfologia, e tenta traduzir isso em comportamento. Então, o que se coloca, os estudiosos, né, e eu também no final, né, assim, é, que a redução do canino na nossa linhagem teria feito com que reduzisse a agressão. A gente fosse mais cooperativo do que, digamos, competitivo. Aí a gente tem duas hipóteses aí. A gente pode até falar mais se você instigar, com certeza, né? Com certeza. Tá? Então, assim, bipedalismo, andar em duas pernas, digamos, não, em quatro. Isso lá há 6, 7 milhões de anos atrás. E a redução dos caninos. Que aí pode ter trazido essa cooperação maior, né? Exato, que seria a redução, implicaria na redução da agressão entre conespecíficos, entre indivíduos da mesma espécie. Essa é uma hipótese. Há um debate aí, mas ela é bem, bem assim, digamos, bem aceita. Né? Embora tenha um outro lado que a gente tem assim também, vou conceituar, né? O mamífero como um todo, assim, mais uma característica que é de mamífero no geral, eu passo agora para primata, é o dimorfismo sexual. Normalmente as espécies de mamíferos são dimórficas, no sentido de ter um macho maior e uma fêmea menor em tamanho. É bem, bem geral, assim. Então, por exemplo, o leão macho ele pesa 200 quilos, a leoa pesa lá cento e poucos quilos, né? 120, 100. Então, assim, tem um dimorfismo grande, até às vezes razoável, né? E isso implica em confronto, normalmente confronto, agressão macho contra macho, normalmente. Isso é bem comum, né? Macho contra macho. E assim, agressão no sentido de disputa, né? Uhum. A disputa pelo alimento, a disputa, aí no caso, pelo acasalamento, é bem comum. Isso no geral. Isso faz parte aí do reino animal. Mamífero não é diferente. E humano também não é tão diferente assim. Aí como é que resolveu isso, né? Como é que aconteceu na história humana, né? Redução dos caninos. Tá? E aí como é que seria essa disputa? Até hoje a gente fica imaginando como é que... Porque tem alguma disputa, né? Assim, nem que não haja agressão, tem alguma disputa. Nem que seja... A gente evoluiu, por exemplo, a sociabilidade, que você perguntou, né? O social, então, acaba vivendo em grupo, faz com que a gente tenha mais interação social. Isso é mais comum de primatas, né? Viver em grupo. Viver em grupo traz mais proteção, traz mais interação entre indivíduos, né? E essa interação leva o quê? Traz o quê? Ou cooperação, digamos, né? Ou também, competição, né? Tem a competição. Hoje em dia, se a gente imaginar, hoje, eu gosto de trazer o conteúdo lá de trás, lá do passado, mas também trazer para o nosso atual hoje. Como é que a espécie humana hoje vive, né? A gente coopera, sim, mas a gente compete. A gente compete. A gente compete muito. Né? A gente compete por emprego, a gente né, por salário, o que for. Quem tem mais dinheiro, quem é mais bonito, quem tem mais seguidor, né, hoje exato. Em dia. Então, tem isso. Então, tem competição. Então, assim, não querendo esticar muito esse lado, assim, mas a gente vive num mundo competitivo e que é um pouco, ou mais que um pouco, natural. Que tem a competição nas espécies lá, no ambiente natural, né? Então, assim, a evolução humana, aí dentro do núcleo de primatas, né? A espécie mais próxima hoje é o chimpanzé, nossa, né? Assim, que vive hoje. Então, assim, a espécie humana, então, surgiu, a gente tem os fósseis, né? Que são diferentes, né? Até chegar mesmo no Homo sapiens, né? E a gente tem essa redução paulatina do canino. Então, o canino era um pouco reduzido lá no início, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo, até ficar quase nada em nós. Uhum. Então, nosso canino hoje, ele junto com os incisivos ali, ele é bem igual, assim, em termos de tamanho. Então, mostra que algo mudou, substancialmente. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem essa ausência de dimorfismo, que eu falei para vocês, né, para você, que normalmente o macho é diferente da fêmea, é maior. Normalmente o macho também é mais agressivo, assim, eu falando de mamífero, né? Na espécie humana, a gente tende a entender aí pelos dados aí, fósseis, genéticos também, que o homem em relação à mulher, assim, no convívio social, seria menos agressivo que as demais espécies. A gente tende a entender isso por essas pistas aí, né? Mas por outro lado, se a gente tem um estudo bem recente que mostra que a massa muscular humana do homem, ela é em torno de 60, 65% maior do que a da mulher. Então o homem é muito mais forte. Quer dizer que a gente não tem um canino lá para morder, mas a gente tem também braços fortes e tal. O dimorfismo continua existindo. Claro. Então assim, Então, esses dados, né, científicos acabam ajudando a compreender o que que nós somos também, né, no mundo, né? Viemos originamos da África, tá? Nós éramos caçadores, coletores, né, que a gente entende como caçador-coletor. Digamos que hoje em dia, por estudos, a gente entende que havia uma divisão de trabalho no passado. As mulheres coletavam mais frutos, raízes, tal, para a comunidade, né, comer, assim, por grupo, e o homem caçava mais. Tá? Hoje em dia, os estudos de chimpanzé também, que é a espécie mais próxima nossa, por comparação, a gente compara muito na ciência, né? Assim, os machos tendem a ter mais sucesso também na caça de outros animais, que chimpanzé caça, do que as fêmeas de chimpanzé. As fêmeas caçam também. Mas, digamos assim, que tem uma tendência ali do macho também, ter mais sucesso na caça. Então, a gente, na nossa. Nossos primórdios da espécie humana, ali no passado, a gente tinha vários fósseis, tem australopithecus, né, as espécies, tem argipithecus, australopithecus, e aí o primeiro homo, que não era o sapiens, né? Aí é o homo habilis, primeiro homo que aparece ali há 2,3, 2,4 milhões de anos atrás. Cara, eu acho muito fascinante como existiam vários. Eu não sei qual que é o termo correto, tipos de humanos. Qual que seria o termo certo, cara? Olha, é difícil falar tipo de humano porque Espécies. espécies aparentadas de nós humanos, talvez, assim, ou tem vários jeitos de falar isso, Parentes, mas né? assim, há Mais muito grosso próximos. modo, parentes, melhor, parentes. Então, nossos parentes próximos, né? Aí a gente tem o mais distante lá, são os australopithecus, talvez alguém conheça, mas que são até já foram mais famosos, né? Ali tem um fóssil mais completo de uma criança australopiteca, que a afarense, que é a Lucy, por causa da música dos Beatles lá, Lucy in the Sky e tal. Então tem Australopithecus, tem o Paranthropus também hoje em dia, que se é reconhecido, que é um animal grande, ele tem dentes grandes para mastigar capim, ou coisa assim, mais dura. Então, esses ancestrais todos acabam fazendo com que surja ali o primeiro homo, da nossa linhagem, né? Do nosso gênero, né? Homo, gênero Homo, que é o Homo habilis na África. Legal. Tá? E isso atrelado ao quê? Ao incremento do encéfalo, da parte cerebral aqui. Então, por exemplo, um chimpanzé tem 350 centímetros cúbicos, 350, 400. O Australopithecus tem ali cerca de 400, 500. Australopithecus que vem na sequência ali, já na linhagem humana. E aí, o primeiro Homo habilis tem cerca de 700 em média. Caraca. 700, quer dizer que dá uma duplicada ali. Ou seja, e já tem uso de ferramenta. Isso é uma coisa, claro que não é particular do ser humano, tem outros animais que vão usar, mas do jeito que a gente usa, né? E diferentes tipos de ferramentas. Sim, mas isso evoluiu então, né? É. Então, no começo, É justo. essas ferramentas têm nome, né? Por exemplo, ali tem uma das primeiras, a Keolense, e elas eram mais simples, né? Mais práticas. O que se entende é que para trabalhar a carne, né? A gente caçava, digamos, podia até correr atrás de carniça mesmo, de bicho morto, para poder tirar. Tem uma hipótese a respeito disso, né? Então a gente usava as ferramentas para caça. Né? Pode ser para outras coisas também, certamente, mas assim, houve uma evolução disso, né? O aumento cerebral, as conexões, neurônios, o que acontece? Aí aparece de Homo habilis, aparece Homo erectus, com uma capacidade maior ainda, né? De 1.000, mais ou menos, variável, né? Mais de 1.000, mais de 1.000, menos de 1.000 em volume, quer dizer, desde um chimpanzé ou de um primeiro lá, hominíneo, né? Que seria da linhagem humana, quase triplica, né? Com o aparecimento do Homo erectus. 1.000, 1.100 de centímetros cúbicos. Quer dizer que o cérebro começa a aumentar muito. Não é à toa, né? Então a gente começa a fazer muito mais conexões. A gente sempre vive em grupo, né? Essa a questão do ser social. Qual que é a hipótese do porquê aumentou? Claro que é multifatorial, né? Mas, por exemplo, quais são as principais coisas que vêm na sua mente, assim, quando a gente fala por que será que a gente aumentou, assim, em comparação a outros animais? É porque às vezes a gente vivia no mesmo ambiente, né? Então, Sim. tem a pressão ambiental, claro, mas o que que foi fazendo a gente Tem um cérebro tão diferente, assim. Bom, assim, as espécies cada um segue uma trilha aí que pode ser meio aleatória, mas assim, quando se começa, de repente ela pega um caminho que acaba gerando ali muita modificação. Então, digamos que eu acredito muito que não foi só a caça, né? Claro que a caça é importante. Para você caçar, você precisa ter estratégia, né? E caçar animais perigosos e tal. Então, você caça em grupo, você tem que bolar a estratégia e tal. Então, isso com certeza foi... Mas eu como cientista, acredito que é muito mais que isso, sim, né? Coisa mais complexo, né, cara? Mais complexo, né? A evolução da linguagem, né? Eu fico imaginando nossos ancestrais, assim, em fogueiras, né? Claro que você usar o fogo, né? Não foi todo esse tempo, né? Parece que o fogo ali data de 1 milhão de anos, a primeira vestígio mesmo concreto, assim, na África. Mas, assim, você reunir com o grupo... na sociedade ali pequena, pequeno grupo ali, contando histórias, com a linguagem nem que seja mais arcaica, coisa que a gente não consegue ver, né? A gente consegue ver muito ali, a gente consegue ver os rastros de fogueira ali, né? A gente consegue, não deixa muitas marcas, né? E você falou da evolução, então, desses artefatos, né? A gente começa a evoluir, a gente começa cada vez mais trabalhar o uso de ferramentas, é algo muito importante. A gente, como manufaturar isso, fazendo cada vez pontas mais afiadas para caçar melhor, outra para cortar melhor o alimento, o que for. E, então, isso foi, digamos, há uma correlação muito grande entre a evolução das ferramentas, do uso de ferramentas e a capacidade cerebral nossa em termos de aumento, né? Mas com certeza a gente fazia mais coisas, é o meu pensamento, assim. A gente, nas interações que acaba a gente não vê, né? Interações entre indivíduos, né? A evolução mesmo da cognição, o que a gente vê mesmo é mais as marcas, os fósseis ou os achados em cima de ferramentas. Hoje em dia, a gente, quando vê um primata ali usando ferramenta, a gente fala, pô, essa espécie aí, ela é mais inteligente que as demais. Né? O chimpanzé, ele usa ferramenta também, em alguns momentos. Né? Aqui no Brasil, aqui no Cerrado, na Caatinga também, Cerrado e Caatinga, a gente tem o macaco prego que, ao contrário do macaco da floresta, não utiliza ferramenta. O macaco da Caatinga, ele pega uma pedra e quebra um coco. Usando um local para. Sempre um local para quebrar esse coco, porque é difícil quebrar ali. Então, eles usam ferramenta para obter o alimento. E eles são mais inteligentes, eles têm um coeficiente lá de. Cara, é muito fascinante isso, né? Inteligência maior. Então, eu acho muito legal, assim. É uma certa criatividade, né? Uma maneira de enxergar o meio que eles estão, né? Eles veem, pô, tem esse negócio aqui. O balanço tem um barulhinho de água, um barulhinho gostoso, já comi antes, talvez, e tá, como é que eu abro isso aqui? Eu não tenho força pra isso. Aí ele olha, acha uma pedra, né? Então é uma criatividade, né, cara? Existiu um primeiro indivíduo que fez isso, e deu certo, e aí que tá, geneticamente, evolutivamente, ele começa a passar esses genes desse comportamento pra frente. Foda demais. Né? Quer dizer que deu certo, ele sobreviveu mais do que aqueles que não faziam isso. Isso é evolução, né? E a gente consegue colocar isso no contexto dos primatas, dos macacos, da evolução humana mesmo. A gente consegue sempre... eu gosto muito de conectar, então, as informações, né? Então, os fósseis, né? A genética, onde é que as espécies estão, né? Então, por exemplo, o ancestral humano, ele surgiu na África, né? Por um motivo especial, ele tinha a savana e tal... tinha os macacos que dali surgiram, então tinha uma tendência a isso, né? Há tendências, na verdade, evolutivas, né? De, por exemplo, espécies que vivem em árvores e começar a viver, por um motivo, nas savanas. Isso aconteceu nos nossos primórdios, né? A gente tinha parado no Homo erectus, né? Homo erectus. Então, o Homo erectus é o primeiro... Quantos milhões de anos o Homo erectus? O Homo erectus é 1,9 milhões. Porque o Habilis é 2,3 ou 2,4, ele tem assim, relativamente uma vida curta, né? E aí já aparece ali o Erectus com esse nível maior de uso de ferramenta, mais aprimorada, a Keolense, né? E o tamanho do encéfalo, do cérebro. Assim, e aí e essa espécie dura muito tempo, porque ela começa em 1,9 e vai até 100, 110, mais ou menos, 110 mil anos atrás. Bem pouco tempo. Pensar que a espécie humana, ela surge há 300, mais ou menos. Convivemos juntos muito tempo. Exato, olha, pegou bem isso aí. A gente lá tem uma estimativa de 200 mil anos de convivência. Ou seja, Cara, imagina que louco isso, velho. hoje em dia a gente vive sozinho, porque a gente não tem outras espécies, mas há pouco tempo a gente tinha mais espécies. Tinha o Neandertal. Tinha o Denisova, né? Hoje, o Denisovano, que é da Ásia, né? Que está bem em pauta agora, né? Além do Neandertal Verdade, também. ouvi falar bastante Sim, dele. ele está bem em pauta agora. Acharam o crânio, que não, ele era conhecido mais geneticamente, esse Denisova, ali primeiro achado na Sibéria, né? Na Rússia. E aí, cadê o crânio? Onde é que está o crânio? Não acham, né? Porque acha só uns pedacinhos lá nas cavernas e tal. Em pouca caverna. E aí, tinha um fóssil, um crânio, no norte da China, que você só consegue saber realmente se é mesmo, principalmente quando usa a genética. Hoje em dia, a tecnologia do DNA antigo é muito rebuscada, avançada. Então, eles conseguiram extrair um DNA ali, desse crânio do nordeste da China, ali da Manchúria, mais ou menos, e viram que o Homo Long, que eles deram o nome lá, ele é o Denisova. Então, assim, tem um Cara, artigo agora de 2025. Então, assim, eu acredito muito, pelo que eu vi do artigo, né, que foi publicado, que realmente seja o crânio do Denisova. Aí tem que ver aí como é que vai ser agora, que é muito recente, né? Mas a gente tem, então, espécies muito próximas a nós que viveram há pouco tempo, como os Neandertais e os Denisovanos, e que hoje não existem mais, e que só estamos nós agora, com nossos 8 bilhões, né? 8 bilhões, né? Por aí. Então cara, imagina que louco, né? Tipo, se a gente já tem questões de preconceito com pessoas da mesma espécie, né? Do mesmo grupo ali, às vezes só porque muda a cor da pele, alguma coisa do tipo. Imagina com um outro parente, um outro tipo de humano, né? Entre aspas. Exatamente, Que loucura que seria, cara. exatamente. Olha, e isso seria uma loucura, bem colocado, porque a gente, é difícil imaginar, né, os cenários, né? Mas assim, existe uma hipótese, por exemplo, que eu sou até mais adepto, de que nós, como Homo sapiens, uma espécie, nós quando saímos da África, nós ocupamos a Ásia e a Europa, nós chegamos numa Europa e no Oriente Médio de hoje, assim, ocupado por Neandertais. Então, pode ser que a gente tenha substituído por competição os Neandertais. Eu sou adepto dessa, assim. Eu acho que o espécie humana é muito. Ela é cooperativa, por um lado, sim, mas ela é competitiva. E a gente é dominante com outras espécies, né? É, Se a gente entendeu? é dominante com gado, se a gente é dominante com Exato. cachorro, com tudo que a gente vê pela frente, a gente quer controle, Bem imagina. colocado. Bem colocado. Nós somos bem dominantes, né? Nós somos muito curiosos, né? A gente tem A um gente quer lado. poder sobre a natureza. Exato, poder. E aí entra a conservação também, né? Sim, eu tenho que falar muito, poder falar muito de conservação também, né? Mas vamos pegar essa linha. A conservação é o quanto que a gente tenta salvar do ambiente natural, das espécies que estão aí no lado selvagem, né? Que não estão nas cidades, que não estão no ambiente rural. Então é super importante, né? Também essa consciência da conservação, que é algo difícil também, né? A gente tem aí estratégias de conservação e tal. Mas nós, isso que você falou, nós somos muito dominantes, e por isso que nós temos que frear-nos, né? Sim, Nesse exato, sentido. exato. Então, Porque se deixar, cara, tipo, vai desmatar tudo, coloca mais plantação aí de, né? exato. Então, por um lado, assim, mais positivo, assim, no nosso contexto, a conservação, assim, os selos verdes, né, são bem importantes, assim. Quem se porta com conservação do ambiente natural, assim, está num caminho melhor, digamos. Eu acho que é essa tendência que está lançada, né? Eu acho que deve perdurar, assim, para frente, né? Para a gente conviver melhor também entre nós mesmos e Claro. no ambiente, né? Porque a gente tem muitos filmes aí de a gente sair do planeta Terra porque a gente acaba destruindo ela no futuro. Tá, isso é só uma questão de como é ficção, né? Mas assim, mas é algo real, né? É algo real. Então, nós evoluímos, aí voltando para aquela questão lá, nós evoluímos, então, acho que muita coisa mudou. Na nossa evolução ali, na nossa linhagem, quando a gente pode falar um pouquinho de glaciação, né? A gente viveu Verdade. dos últimos 100 mil anos, a gente aparece há 300 mil. Dos últimos 100 mil anos, a gente viveu na Era do Gelo. Era do Gelo, 100 mil anos, né? É tudo cíclico, né? Dentro do Pleistoceno, a gente é o último período antes do Holoceno, que é o nosso atual. Esse nosso atual Holoceno, ele é quente. Por isso que a gente está indo um calor hoje aqui, pelo menos aqui no Brasil, vindo agora, né? No verão. Mas se fosse numa glaciação, que não é agora, a gente estaria com frio agora. É com muito frio, mesmo no verão. Então, assim, então a nossa linhagem, ela evoluiu no frio. Não. Então, o que muda? Várias mudanças aí, né? A gente começou a usar o fogo, né? Isso o Neandertal também, né? Era muito próximo a nós. E a gente usou ferramenta lá no passado, né? A gente envolveu a linguagem também. E aí, quando termina a glaciação, aí o Holoceno começa a 11.700 anos, né? Então, assim, quando termina a glaciação e esquenta, a gente tem uma mudança climática natural imensa no planeta. E coincide, por exemplo, com a hipótese, por exemplo, o homem, a espécie humana já tinha expandido para todo mundo, ocupando as ilhas da Oceania e tudo. Chegou aqui na América. Mas a chegada aqui na América coincide bem com o término da glaciação, do período frio, e o começo do período quente, que é o interglacial agora. Que é, aí me coincide, desculpa, te interromper, Tu pode pode continuar. falar? Ah, que coincide, aí me coincide se eu estiver errado, mas com coisas que fizeram total diferença assim, no decorrer da sociedade, que é plantação e as comunidades começam a aumentar, né, Exato, também. exatamente. Esse Coincide mais ou menos 10 mil anos atrás, né? exatamente isso, né? Exatamente, 10, 10, 10 e pouco. A gente tem aí os primeiros evidências de, digamos, cultivo. A gente deixa de ser nômade, né? Como todo mundo era aí dos mamíferos, digamos, né? A gente passa a ser sedentário, a gente passa a fixar, porque a gente começa a plantar, a domesticar. Isso há mais ou menos 10 mil anos atrás. E isso muda tudo. Mas o clima favorece. O clima natural. O clima, a gente sai do período glacial e começa o período quente, que é agora. E tem uma coisa bem importante assim: se a gente for projetar, a gente está meio próximo do começo da nova glaciação também. Tem isso. Claro que a gente tem um aquecimento global aí, sim. Que vai impactar, né? Mas. Impacta ali, né? Mas assim, a gente está num período de, digamos, 10, 11, 12 mil anos, de um período bom, quente, no mundo, assim. Mas aí, Como logo, um bom logo. curioso, cara, eu queria muito viver para ver. Tudo bem que eu ia morrer, provavelmente ia me ferrar, mas eu queria ver como que ia ser. Eu também compartilho isso. Eu gostaria de ver isso aí. Não, não, não, é ruim, né? É Mas ruim, mas. seria. Porque é algo natural também, né? A gente Sim. não sabe quando vai acontecer. A gente, até hoje, tenta entender como é que isso tem acontecido. A gente tem os ciclos de Milankovitch também, que é um sérvio que estudou as glaciações, né? Os resfriamentos da Terra nos últimos milhões de anos e os períodos interglaciais que a gente está agora. Então a gente está no momento. Então a gente começa a cultivar, a plantar e domesticar bem no início de um período desses, de calor, Sensacional. de boas, digamos, de temperatura agradável, por mais que quente, mas agradável. Cara, e aí, a gente tava comentando, né, sobre esse período, mas a gente não comentou do surgimento do Homo sapiens em si. Ah, Como que foi, quando que foi, né? A gente tinha falado do Erectus e tal. tá. O Homo sapiens, né? Então, como espécie, assim. Então, isso é corroborado por fóssil e também por genética, né? Estudos genéticos. Então, ocorre na África, tá? Então, a gente tem o fóssil mais antigo hoje no Marrocos, né? Que seria no norte da África. Então, no, normalmente a gente tem a nossa história ali do passado, ali das espécies aparentadas a nós, ela ocorre lá no leste africano. Ali região do Quênia, Tanzânia, Etiópia hoje, né? Então tem muito fóssil ali. E também na África do Sul. Mas o fóssil do primeiro Homo sapiens é do Marrocos, que é no norte, né? E no nordeste. Há cerca de 300, 315 mil anos. Né? E assim, basicamente, da onde nós viemos, né? A gente tem o Homo erectus. O Homo erectus se espalha pelo. Ele aparece na África, se estende até a Indonésia, a Ásia ali. A gente tem fóssil lá, na China, né? Tem fóssil de Homo erectus. E aí, do Homo erectus, aí, há cerca de pouco menos de 1 milhão de anos, 700 mil anos, aparece o Homo heidelbergensis, tá? É outra espécie ali, tipo, como se fosse um erectus aprimorado, né? Houve uma tendência de a gente ficar cada vez mais altos, né? Ficando mais altos. E esse Heidelbergense estava também tanto na África quanto na Eurásia, né? Europa e Ásia. E aí a gente tem a questão da deriva da tectônica de placas, né? Que às vezes separa os continentes, né? Então a África às vezes ficava separada ali também, ali, da Eurásia, né? Então foram dessas populações da África, deviam estar mais isoladas ali, é que surge de Heidelbergenses, aparece então o Sapiens. Né, há 300 mil anos. Né? Então foi uma. Claro, a gente tinha uma tendência, né, de evolução, de uso de ferramentas, de aprimoramento da cognição, da inteligência. Né? Isso foi acontecendo tanto na Eurásia quanto na África. Na África surge o Sapiens, nós, né, digamos. Digamos aí, no que é o Oriente Médio hoje, e também na Europa, aparece o Homo Neanderthalensis. E hoje em dia a gente sabe também que tem lá o Homo Denisova ali, que seria o Long ali também da China, né? Que digamos que são muito parecidos, né? Tanto o Neandertal com o Denisova. Mas todos eles tinham uma certa semelhança conosco, com certeza. Claro que Quando a gente fala de, por exemplo, pelagem, assim, né? Como é que foi isso? A gente foi perdendo isso, cara. Boa pergunta. Então, digamos que. Na linhagem, nossa linhagem ali, desde que a gente desce das árvores, já tem uma tendência da gente perder. Não é que é uma perda de pelo, se a gente olhar assim na nossa pelagem, a gente tem muitos pelos, só que são todos curtos. São todos curtos. Então, uma das hipóteses plausíveis é que a gente. É bem interessante, na verdade, nós ficamos bípedes, nós ficamos mais ágeis em correr. E a gente tem muita glândula sudorípara. E para suar, a gente não é bom ter muito pelo. Então, a gente tem pelos curtos aqui, que possibilitam suar. Então, hoje em dia, quando a gente corre, a gente sua, certo? Então, isso é adaptativo. Porque senão você um carro que você força muito o motor, se ele não tiver água para refrigerar, ele explode. Nós explodiríamos também se a gente tivesse muito pelo, suando ali, aumentando a temperatura. Então, assim, a gente tem adaptações, então, para regular a temperatura do corpo. No ambiente, o que inicialmente quente, né? Tropical, que era ali a savana da África, digamos. Então, a pelagem, ela reduziu muito. Então, tem outras hipóteses também, que a gente seria assim, houve uma adaptação reduzindo os pelos, porque para a gente evitar ali os ectoparasitas, né? Pulgas, piolhos. Tem essa. Eu acredito menos nela, acredito mais na regulação térmica. Assim como, por exemplo, eu faço muitas conexões. Talvez ele impacte menos, né, na sobrevivência, não sei qual que A é. Sobrevivência. sobrevivência. Por exemplo, o elefante africano, ele vive num ambiente muito quente e ele não tem muito pelo, né? E ele tem, ele Justo. exala ali calor pelas orelhas e tal. Então, assim, a gente tem que ter escape. Então, o humano. A gente acredita muito que se adaptou à corrida e à regulação térmica através do suor, glândulas sudoríparas e pouco pelo no corpo. Né? Então, digamos que a gente desenvolveu o bipedalismo, né? O andar bípede e o correr bípede também, né? A corrida. Mas, se tinha. Se eu não, veja, a gente não tem um canino, certo? Desde lá dos primórdios. A defesa de muitas espécies de mamíferos é ter um canino para morder e se defender, por exemplo. A gente não tinha isso. Como é que a gente se defende, então, no passado e hoje, né? Hoje a gente se defende, digamos, das outras espécies, vivendo em cidades e vilas, né? Onde tem uma certa, né, segurança, mas nem tanto. Mas no passado, a gente usava o fogo para evitar os outros predadores, né? Mas a gente não tinha canino, né? Eu acho que. A canino desenvolvido. Canino tinha sim, mas não desenvolvido. Então a gente não podia morder. O que que acontece? Eu acho que a corrida seria a gente, o correr e a inteligência também, né? Subir em árvore, tá? Para escapar do predador, do tigre, do leão, assim. E também aí, no caso, a corrida. Corrida em grupo, no caso, né? Nós somos gregários, né? Nós vivemos em grupo. É difícil Total. a gente. Não viver isoladamente. Então, isso está em nós, né? A sociabilidade. Então, Os maiores preditores para depressão é a solidão, inclusive. É, exatamente, exatamente. Então, aí que tá, eu andei pensando, sempre gosto de pensar, né? Assim, faz o cientista pensar também, né? Além de pesquisar lá, então, a gente pensa muito. Então, hoje, em vez de ter ali 1 milhão, 10 milhões, ali no, no, na época do gelo, lá na era do gelo, hoje em dia a gente tem 8 bilhões, né? Não são poucos milhões. Né? Então, hoje em dia a gente consegue ver muito mais, assim, fenótipos, ou pessoas que tenha diferentes adaptações, né? É, umas são até mais inteligentes, outras um pouco menos, umas são mais rápidas, correm mais rápido, outras não, Verdade. Verdade. né? Umas são mais fortes já, né? Pela genética e pelo ambiente, outras não. Então a gente tem muita variabilidade, né? E aí entra também essa questão, a gente tem problemas com isso também, né? Parece, hoje em dia a gente já tem o diagnóstico de digamos lá, não sei se é o termo correto, né? Psicopatas e tal. É, pessoas que são no extremo. Hoje em dia, eu estou querendo dizer que a gente encontra, como a gente tem muita gente no mundo, a gente encontra mais facilmente os extremos, né? Sim. É muita, e também as pessoas Pessoal que se usa hoje o isolam. nome transtorno de personalidade antissocial. Antissocial. É, tem. Só que assim, eu sei que é ruim, né? Assim, ser antissocial. Eu também sou meio assim, né? Eu sou um pouco. Eu não gosto de me misturar muito, né? Eu gosto de estar com poucas pessoas, bem poucas mesmo. Mas assim, cada um tem esse nível, um Sim. nível, né? É, agora, totalmente, ser totalmente isolado é ruim. É ruim. Então, assim, a gente precisa do outro. A gente tem estudos aí, diversos estudos, que mostram-se que se a gente tem uma infância enriquecida por companheiros da mesma espécie e tal, nosso mesmo, a gente desenvolve mais. Agora, se a gente vive isolado, a gente desenvolve muitas funções que a gente precisa É quando adulto, né? verdade. Porque a gente é social. Nós vivemos a gente está falando da evolução humana aqui, que se vivia em grupo, colaborava em grupo, caçava em grupo, coletava em grupo, né? Verdade. E o ser Coletava. humano, ele tem uma coisa, né, de que ele quer ter uma identidade, né? Ele sabe pensar quem sou eu, né? Só que isso vem muito. A gente não descobre isso sentado lá e vou aqui desenvolver minha personalidade. Não, você é interagindo com o outro, né? Nos relacionamentos, nas relações, né? Sim. Então, aí que está. As relações humanas são muito importantes, né? E assim, complexas. E hoje em dia a gente observa isso e estuda também, tem o potencial de estudar também. Então, hoje em dia o ser humano, com os seus bilhões, né, espalhados pelo mundo, a gente tem muitos exemplos assim de tudo, né? A gente tem, para cada região do mundo que a gente olha, a gente vê povos, né? Populações com um tipo de característica, né? A gente é muito variável, né? Por mais que tenha tendências gerais também, por exemplo, de ser social, né? A gente tem variações disso, né? Então, a gente pode falar de muitas coisas, né? Então, por exemplo, a Europa, né? Foi um palco de muitas guerras ali, né? Na verdade, se a gente pegar a história antiga, ali, desde Roma, ou ali pega o Oriente Médio também, Anatólia, que é a atual Turquia, a gente tem ali, então, um cenário ali que aconteceu muita coisa e que moldou muito do que a gente vê hoje, né? Então, hoje vê os países, né? Países europeus, países, né? Asiáticos, os sul-americanos, e aí a gente tem tendências, né? Em relação a isso, né? Por exemplo, a gente pode calcular o índice de desenvolvimento social e tal, a questão de onde tem mais desenvolvimento mesmo, quero dizer, sanitários mesmo, né? Então, chega ali que os países do norte europeu são mais envolvidos nisso, né? Outros não, né? Pegando África, Ásia, até América do Sul, são menos, né? Então, a gente tem diferentes povos hoje, com diferentes fenótipos, diferentes. Adaptação, assim, claro, cada povo vai adaptar localmente às suas características, né? Então, por exemplo, agora há pouco eu fui para os Andes ali, e ali eu meio que tenho mal da montanha, né? Eu sou alguém da planície, do quente, né? Aí vai para a montanha, você meio que não se adapta. Mas aí o povo lá está totalmente adaptado, né? Onde tem menos oxigênio, na montanha. Então a gente tem essas adaptações aí, locais ou regionais, de cada povo, aí falando de humano, né? De variabilidade humana. É bem interessante. Então, se não, não pode perguntar. Então a gente tá ali nos 10 mil, 11, 12 mil anos ali, quando acaba essa era glacial, e o que que vem acontecendo depois? É até uma coisa que conecta, uma Sim. pergunta que conecta com isso tudo. É. A gente é muito diferente do que a gente era naquela época, porque assim, a gente já se comunicava, né? Mas a linguagem, talvez do jeito que é hoje, com certeza era totalmente diferente, né? Então, por que que a gente não é? E talvez isso tenha feito a gente desenvolver até mais cognitivamente ou não, assim. E será que talvez a gente não tenha? Por que que a gente não se tornou uma outra espécie? Ou porque ainda não deu tempo? Ah, tá, mas você, a tua pergunta está em cima dos 10 mil anos ou mais tempo para trás? Que a gente tem 300 mil anos de, né, que a gente conhece Justo, é. como espécie, né, Homo sapiens. 300 mil, a gente sai da África, 70 mil mais ou menos, quando a gente sai da África, ocupa a Europa, a Ásia, eventos importantes, aí 10 mil mais ou menos, a gente tem aí, a gente nos tornamos sedentários, a gente aí inventa, né, no caso a agricultura, a pecuária, né? Isso que deu o boom ali de alimento, e aí teve a superpopulação que a gente vê hoje. Mas a tua pergunta em cima de. Talvez, acho que eu estou pescando aqui, entendendo, se daria para especiar mais, digamos, mudar. É porque eu me lembro, cara. É Ah, que sim. eu não sou. Me perdoe, Pode cara. Eu não sou de aí, fazer a pergunta vamos da melhor conversar. forma. É. Mas eu me lembro naquele livro Sapiens, do Harari, dele falando uma coisa é uma das coisas que eu lembro muito desse livro. Ele falando, cara, se a gente pegasse a gente hoje, colocasse a gente numa roda de fogueira com um ser humano há 200 mil anos atrás, por exemplo, com o Homo sapiens há 200 mil anos atrás, a gente, claro, ia ter uma barreira de linguagem e tal, mas a gente meio que conseguiria interagir, assim. A gente seria muito parecido em alguns aspectos, sabe? Então, é realmente isso mesmo ou não tem nada a ver, sabe? Acho que sim, é o que ele coloca. Ele coloca, porque a gente, quando a gente, em 300 mil anos, a gente evolui. Acho que a tua pergunta é em cima disso, né? Então a gente pode dizer assim que existiu um ser humano mais arcaico, assim, para falar primitivo, assim, que não é tão moderno, menos Certo. moderno, digamos. Hoje nós somos Perfeito. modernos. Então até na questão craniana, a gente, os paleontólogos, né, conseguem olhar lá. Assim, tá, esse ser humano aqui é arcaico pelo fóssil, digamos, né? Então, assim, a gente evoluiu desde aquele tempo, né? Então, é claro que eu concordo, né, com essa questão aí de a gente voltar no tempo há 200 mil anos e ainda entender, né? E ainda entender o ser humano do passado. Mas, digamos assim, a gente evoluiu. Então, por exemplo, a questão é bem colocada na biologia e outras áreas, que uma adaptação muito recente, que data aí de 7, 8 mil anos atrás para cá, agora do sedentarismo nosso, né? É essa questão de a gente poder tomar leite quando adulto. Que aí teve uma mutação lá, né, que faz com que a gente ature tomar leite. Porque nós somos mamíferos, né? Como a gente começou a falar aqui, e o leite serve só até o momento do desmame ali. E aí o adulto, o jovem, né? Ele vai começar a comer outras coisas, né? De acordo com a dieta. E para nós foi crucial a gente, em parte até vou explicar, porque um gene, mais de um gene, acho que são cinco. Acho que mais ou menos cinco origens ao longo do mundo, e na Europa. No Norte da Europa, por exemplo, teve um gene lá que fez com que fosse crucial tomar leite quando adulto, em Caraca. momentos que talvez não tivesse muito alimento. E aí, tendo a vaca do lado ali, leiteira, então, ótimo, a gente se salva ali. E isso foi mais de uma mutação, assim, independente. Então, e isso foi bem pouco tempo. Quer dizer, só para mostrar que em 300, 200 mil anos, a gente evoluiu bastante. Por mais que a gente seja ainda Homo sapiens, né? O que definir seria o código genético, por isso que a gente é Homo sapiens e pronto, acabou? Porque assim, até a Ah, morfologia mudou, né, ou não? muda. Eu falei, crânio mudou um pouco, sim. A gente tem também uma certa porcentagem de Neandertal também, não tem? É, boa pergunta. A gente tem, sim. A gente teve. Quando a gente sai da África, a gente encontra do norte os Andertais, mais ou menos há 50, 60 milhões de anos, mas que já tem. A gente, estudando o genoma Neandertal e o genoma humano, a gente vê que tem um percentual lá. Quanto mais europeu, Então a descendente gente cruzou com europeu. eles, cara. É, exato. Isso chama de hibridização, né? Quando dava, porque espécies próximas podem se ter cruzar e deixar descendentes férteis. Aí, o que acontece é que hoje a gente tem um legado ali desse cruzamento, intercruzamento, de 2% para populações fora da África, porque o Neandertal nunca esteve na África. Na África é próximo de zero, porque não teve. Então, a diversidade genética nós humanos, na África, ele é muito maior do que fora, porque é lá que nós saímos. Ali é que foi o nosso berço, nossa origem. Então, lá é geneticamente muito mais diversificado do que qualquer população fora, seja aqui na América do Sul, Interessante. seja na Ásia. Então, foi um ou outro pool de grupos que saiu dali e que aquele grupo era pouco diversificado, né? Então, não foi a África inteira que saiu, foi um grupo, né? Ou alguns grupos. Então, assim, a diversidade fora, a genética fora da África é menor. Então, por isso a gente já vê aí muitas diferenças das populações, né? E ao longo do tempo também. Né? Então, perguntou ali, tá, então a gente teve esse intercruzamento com os Neandertais. Teve também com o Denisovo ali, no, mais na Ásia. Teve também, a gente tem ele quando se estuda lá o genoma humano, a gente vê lá, tá, esses genes são ou Denisova ou Neandertal. Mas é uma pequena dose, né? Mas mostra que houve intercruzamento. E são espécies diferentes, né? Nós somos diferentes, por mais que muito próximas. Muito interessante, né, Muito cara? próximas. Então, ou seja, a gente é. Nós, assim, é fantástico, assim, a gente. Eu acho assim, conversar sobre isso, É né? fascinante, né, Pensar cara? sobre É isso, estudar, fascinante. pesquisar, né? Encontrar um fóssil, né? Sei lá, estudar comportamento, né? Então é bem importante assim. Até assim, pensando, por exemplo, pegando pelo lado, assim, eu falei, a gente evoluiu, por exemplo, parece que diminuindo a agressão, né? Pela redução dos caninos, a nossa linhagem lá de 6 milhões de anos. Mas tem muita coisa a se estudar ainda, né? A se entender, né? Então, porque assim, todos, eu falei de mamíferos, falando de mamíferos, né? Sempre tem, por exemplo, um momento que há uma disputa, nem que seja pela fêmea, pelas parceiras, pelo parceiro. Sempre tem. Na espécie humana também tem. E como isso é feito? Né? Então, assim, é uma coisa bem intrigante, né? Até você tinha falado mais cedo sobre essas questões hierárquicas, né? Sim. Como é que isso foi, assim, como é que isso funciona? É uma característica muito forte nos mamíferos, né? Ou não? De ter ali um certo uma ou dois ali no grupo que vão ser mais dominantes e tal, vai ter uma cadeia de poder. Sim. E no humano isso vai se traduzindo também, né? Na vida moderna, né? Isso também vai existe. Sim, é uma boa pergunta. É uma tendência, sim, né? Claro que tem certas espécies que vivem em grupo, que são sociais, em que esse desenvolvimento é pouco, é pequeno, né? Mas é uma tendência, assim, quanto, digamos, ainda mais quando envolve a questão cerebral, né, mental. Eu acho que a coisa fica muito mais complexa que o caso da linhagem humana. Mas, assim, em canídeos, cachorros, eles têm ajuda. Eles se ajudam, por exemplo, né? Como eu falei do Neandertal também, que tinha, a gente vê em fóssil, que tinha cuidado com os demais, do grupo. Agora, você falou da dominância, né? Acho que acaba que. Não, não é em toda espécie que é gregária, que vive em grupo, que vai ter isso, assim, né? Mas normalmente sempre vai ter ou aquele mais velho que vai saber mais, que vai orientar o grupo, por exemplo, na busca do alimento e tal. Mas vai ter também, claro que. Pegar chimpanzé, né? A gente estudando chimpanzés, a gente tem, assim, um sistema de hierarquia muito forte, assim. Digamos que dá para dizer que tem o macho alfa, o dominante, né? Melhor eu falar o dominante, o top lá de linha, lá do grupo. No grupo de 40, por exemplo, chimpanzés. E aí tem toda questões que a gente vê hoje também no, em nós humanos, né? Que a gente vê esse sistema, né? O que é a política hoje, né? O que é o rei, o imperador, o prefeito, né? É alguém que domina, né, sobre os demais. Ele administra, mas ele domina. Então a gente vê isso, né? E é o nosso sistema de organização. E se você volta lá nos chimpanzés, por exemplo, bem estudados, você vê que existe coalizões. Por exemplo, se tem um dominante, ele fica por um tempo lá. Mas se ele não for esperto e não fizer uma colisão de outros, juntar mesmo com outros e se fazer um grupo forte, ele não sobrevive como dominante. Pois é, isso é muito interessante. Então, ó, se a gente pensar na espécie humana, assim, claro, em alguns lugares e. A gente consegue ver também que tem essa questão de juntar num grupo e fazer a força. Seja para o mal, seja para o bem, né? Sim, total. Né? Então existe um líder ali nesses grupos, mas ele tá o tempo inteiro a meio que as pessoas estão à mercê dele em algum nível, mas ele também está à mercê daquele, algum grupo ali dentro daquele grupo que pode se unir. Exatamente. E atacar ele, né? Exatamente. 4, 5 chimpanzés contra um, não tem como. Mais um exemplo, assim, bem documentado lá no sul da África, aí com a, falando de animal social, mamífero social, leão e leoa, né? O que acontece? Estudaram lá, e normalmente só tem um grupo de leoas ali, né, vivendo socialmente, um grupo pequeno, com um macho. Macho dominante ali, não tem outro macho. Pode ter dois também, mas normalmente é um. E aí, quando que esse macho, até quando esse macho fica ali nesse grupo? Quando vem um outro macho fora, normalmente unido com dois, ou três, ou quatro, e desbanca esse aí. E assim vai, é toda uma interação. Então, assim, e voltando à sua pergunta, né? Quando se vive em grupo, na evolução das espécies mesmo, a gente tem uma tendência de diversificação das interações no grupo, né? E normalmente pode ter uma tendência de ter quem domina e quem não domina, né? Quem é subordinado. Então, leões também, esse caso ali. Então, claro que vem um grupo, ele subjuga lá aquele dominante. Esse dominante tende a fugir, senão não vai ficar bem para ele, né? E claro que depois daquele grupo lá também vai ficar aos poucos também, porque vai ter uma briga interna, né? Então, coisa bem, bem comum, né? Na dominância, nesse jogo de dominância e subordinação. Então, assim, eu vejo assim que no caso humano é muito complexo, né? A gente tem essa questão de cooperação, assim, nós somos mais cooperativos. E por isso mesmo a gente tem toda essa nossa esse nosso sucesso, né? Assim, ocupando o mundo inteiro, né? Modificando o mundo também, né? Em detrimento das outras espécies. Aí eu falei da conservação, que é bem importante, do ambiente natural, das outras espécies também. Mas então, assim, a gente tem essa questão de domínio também, né? Por mais que a gente não queira, né? E reconhecer isso, né? Que a gente tem essa tendência, né? Tem indivíduos que tendem, talvez, a ser mais dominadores, né? E a gente tem perfis também entre nós humanos que são assim, né? Que chega, por exemplo, numa conversa e já domina, né? E outros são mais quietos. Então tem essas diferenças total, comportamentais. Total. É muito interessante isso, né? Isso aí tem muita coisa que... Tem estudos em cima, assim, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que ter muito cuidado, né? O humano, a gente tem que olhar com muito carinho também, né? Porque a gente tem os direitos humanos e é importante. A gente tem que fazer a pesquisa toda ela em cima aí de regras bem importantes. É que acho que essa é a parte legal, assim, do ser humano, né? Porque a gente, claro, a gente é muito inteligente, a gente tem uma cognição acima dos outros, talvez, dos outros animais ali. Inteligência seria algo mais relativo nesse sentido, mas eu acho que uma das coisas mais interessantes, um dos potenciais humanos mais inexplorados, talvez, seja essa questão do, cara, beleza, a gente conseguiu dominar a natureza, a gente conseguiu essa sociabilidade aqui, mas e agora, como é que a gente melhora isso, né? Como é que a gente conserva esse ambiente? Como é que a gente garante que o máximo de pessoas possíveis tenham uma qualidade melhor, né? A gente pode começar a olhar para essas coisas, né? E a longuíssimo prazo, a gente começa a aumentar mais ainda a chance de sobrevivência, né? Se a gente fizer isso. Ah, com certeza. Eu disse que observando a nós hoje, nos olhando hoje, a gente vê que no, nós, como espécie, temos uma preocupação em, digamos, viver melhor, assim, em harmonia, né? Em harmonia com o ambiente. Acho que sim, tem essa. Acho que é o principal aí do nosso pensamento em cima da cultura que a gente tem, da educação, né? A gente tende a isso. É muito difícil, porque assim. Como eu falei para vocês, a gente tem indivíduos que querem dominar, a gente vê hoje guerras acontecendo, indivíduos que são muito dominadores, como presidentes, governantes, a gente vê isso agora, né? Quer dizer, parece que queria melhorar sempre, mas isso dá uma guinada para trás, né? Então é importante, é algo real, assim. Então, assim, eu vejo que os países se formaram, né? E tem países mais poderosos que outros. E aí tem essa geopolítica que ela era para ajudar, mas às vezes não ajuda muito, né? Mas assim, eu vejo que se olhar por exemplo, exemplos no mundo, né? A Europa passando por guerras, né? Por essas várias guerras e períodos aí de baixa mesmo, assim, de mortalidade, assim, eles aprenderam, assim, pegando só o lado deles, aprenderam, eles melhoraram, assim. Hoje em dia eles têm, não é todo o país lá, mas qualquer problema que tem, eles tentam sanar, assim, via de regra. Quanto mais o país aprende com os erros, mais ele tem uma população muito melhor com condição de vida, pegando aqueles países nórdicos, escandinavos, uhum. né? Noruega, Islândia, ali, Finlândia, né? País mais feliz do mundo, né? Queria ver como é que é. Mas assim, então eles acho que o ideal seria seguir esses modelos, né? De certa forma. Então assim, então, o modelo lá, por exemplo, se fala muito da Coreia do Sul, né? Na questão da educação, que ela deu um boom assim de tecnologia, né? Educação. Lá, por exemplo, um professor, pelo que eu sei, um professor de ensino fundamental, médio, ele é tão bem visto quanto um de superior, né, universitário. Porra, e faz todo sentido, né? Isso que é o legal, né? Só que essas receitas estão aí, né, para serem copiadas. Então, eu vejo que um dos caminhos é esse, né? Dos governos buscarem essas saídas. Cara, né? quando a gente olha, assim, para tudo que você estuda e pesquisa e se dedica, qual que é a pauta principal, assim, que você gostaria que as pessoas soubessem da importância? Falo da minha própria? Da tua, que você acha relevante, assim, que... Porque quando eu trago alguém da academia aqui, eu gosto de ver de trazer essa visão de mundo da pessoa, né? Porque Sim. Não precisa ser necessariamente da sua área, se você não quiser, sabe? Mas eu acho que seria legal você trazer... Cara, o que que eu acho de uma pauta relevante para a sociedade saber, sabe? Tá. Ou buscar entender mais, ou buscar saber que existe, sabe? Tá, assim, bom, vou tentar responder assim. A gente na pesquisa, às vezes, nós somos muito limitados, né? Porque tem que ter recurso e tal. Então, às vezes, a gente tem talvez um pensamento, ou uma capacidade, ou pelo menos uma vontade de fazer muito mais do que a gente faz, né? Por essas limitações, né? Então, aí traduzindo já em resposta, assim, acho que é importante saber que, por exemplo, a nível de regional que é o Brasil, a gente tem cientistas aqui, né, como eu, como muitos outros, né, que fazem pesquisa, divulgam de certa maneira, tanto é que nós estamos aqui fazendo divulgação, também, assim, e que entender o que eles representam para a sociedade, quer dizer, eles geram conhecimento, pode ser na física, na biologia, na matemática, né, na psicologia, estão gerando conhecimento ali. Então é importante que haja esse reconhecimento, que às vezes não é culpa das pessoas, eu acho que é culpa da desinformação mesmo. Né? Então é interessante Legal isso, mostrar que a gente está lá pesquisando, cada um no seu nicho, né? E que a gente pode ter uma conversa como essa, que acho que é muito agradável, que muitas vezes expande o que a gente faz na universidade, por exemplo, né? Que eu falei da limitação da pesquisa, que às vezes tem problema de verba, né? Então a gente, eu vejo assim que quanto mais a interação a gente tem com o público, mais acho que melhor para os dois lados, né? Porque a gente vai ter mais verba, talvez, para pesquisa, por exemplo, ou talvez até mais vontade de fazer muito mais coisas diferentes, porque a gente tem que ter ideias, né? Tem que ter criatividade. E o povo também ganha com mais conhecimento, com essas interações. Por mais que, por exemplo, eu trabalho com... Vamos supor lá, eu trabalho com marsupial, né? Que são o grupo dos cangurus, mais com os gambás, por exemplo. Eu faço pesquisa com aves também, passarinhos, né? Gaviões, e também trabalho com onça pintada, pode ser remotamente, mas trabalho. Então, assim, a gente tem muito isso vai gerando conhecimentos diferenciados que no final você tem um arcabouço muito, muito bom, assim, para poder conversar com alguém, né? Divulgar, assim, isso é muito importante. Eu acho que, então, em termos de vontade, assim, talvez um enxergar melhor. Não de mim mesmo, mas de todos na ciência, né? Eu compacto dessa visão, cara. Todos na ciência, porque é importante, né? E isso tem os dois lados. Isso faz com que o outro lado também vá melhor, porque vai sentir que tem mais pessoas interessadas também, por exemplo, por um lado. E as pessoas ganham, o país ganha, os países ganham, né? Porque aí você gera mais ciência, você gera mais conhecimento. E com isso, sem conhecimento, sem ciência, os países não desenvolvem. Só falando dos países lá, nórdicos e tal, e não foi à toa. Se tem lá uma doença lá que ocorreu, vamos tratar essa doença, ela não vai acontecer mais aqui. Se eu tenho um acidente lá de trem, vamos ver o erro, não vai acontecer mais. Eu acho que é isso. E aí é onde entra o cientista, né? O técnico. Eu acho que as pessoas não enxergam o quanto. É isso aqui no Brasil, né? Talvez em outros países também, mas é muito forte aqui. O quanto tudo isso de bom que a gente tem na vida hoje, as facilidades, as tranquilidades e tal, vieram dos cientistas, né? Exatamente. Vieram primeiro dos cientistas ali, Sim. descobrindo novas maneiras de fazer as coisas, Sim. descobrindo, entendendo mais sobre as coisas. E Exato. claro, depois vem, talvez, as empresas e criam a parte, né? Criam sei lá, um acessório que vai ser importante, cria uma geladeira, sei lá, uma coisa assim. Mas o conhecimento teórico, técnico necessário para poder criar isso, criar a geladeira, por exemplo, veio dos cientistas, né? Então, Sim, exatamente. Então, tudo que a gente vive hoje, a gente, claro, como você falou, né? Viver isolamento é impraticável até, né? A pessoa pode até viver, mas assim, não é aconselhável, digamos, né? Então, assim, você viver sem tecnologia, viver sem ciência, hoje em dia é difícil, né? Claro que tem populações ali, mas são exceções, assim, né? Que vivem no mais no ambiente natural, ali, os povos africanos, ou na Amazônia, ou coisa assim. Mas hoje em dia, a grande maioria do ser humano, ele vive no ambiente gerado cientificamente, né? Assim, artificial. Artificial. A gente está aqui com essas luzes, né, essas câmeras e o tal, ar-condicionado, microfone, né? O ar-condicionado. controle do clima. O ar-condicionado é super importante, senão a gente não conseguia nem pensar direito aqui. É verdade, cara. Né? O calor Então, que tá. muito importante. Acho que essa interação da ciência com os demais, né? Com toda a população, né? E isso faz parte também, o governo também, acho que ele tenta fazer lá, né? Mas acho que as suas ações, mas acho que sempre dá para melhorar, né? E acho que essa ideia de hoje, né, que está de divulgação, né, em podcast, é muito importante, né? Que aí traz um espaço para o cientista, né? Eu prefiro até cientista do que pesquisador, né? Ele trazer, se mostrar mesmo, né? Assim, mostrar, olha, eu faço isso, aquilo, aquilo, mas também tem essas outras coisas que a gente discute na academia. Academia nas universidades, né? Então, e tem muita coisa interessante, Pois é, né? cara. E eu adoro ver podcasts assim de diferentes áreas, assim, eu mesmo, né? Então, traz muito conhecimento. Cara, então, Muita muito coisa. obrigado por ter vindo E eu que aí. agradeço, E, nossa, é um cara, prazer obrigado por imenso. essa aula, por ter vindo Nossa, de longe. Foi bom demais, cara. eu que agradeço, Portas nossa. sempre abertas. Foi muito legal aqui falar com você, com todo mundo, né? Assim, puxa, é um momento assim bem, bem interessante, assim, que, nossa, a gente pode se soltar e falar sobre ciência, sobre o mundo, sobre de onde a gente vem, para onde a gente vai, como estamos, né? É, foi bom Todas demais. essas questões muito legais. Você tem. É que assim, quando a gente descobriu você e tal, você não posta muito em rede social e tal. Tem algum lugar que as pessoas podem acompanhar mais o seu trabalho? Quais são as melhores maneiras de Na fazer isso? verdade, assim, acompanhar, a gente tem vários sítios, sites, né, mais acadêmicos, né? Sim. Eu ainda quero começar a fazer um canal mesmo. Tem um canal lá de várias coisas assim que ainda não são ainda bem muito academia. Aí tem várias coisas de esporte que eu faço e um pouco de estatística que a gente trabalha também, ou de algum conhecimento lá de mamífero. Mas assim, a gente tem o ResearchGate, tem vários sites que se você colocar o nome do pesquisador, né? Por exemplo, Newton Cassius, vai aparecer lá muitos sites que têm informação da informação que a gente publica, de É, livros, né? na bio do seu Instagram tem vários desses links, assim. Aí eu vou deixar todos esses links ali na descrição para o Tá. pessoal acompanhar os Legal, legal. livros. Legal. Mas tem outros também, mas no Instagram já coloca bio. Tem, até dá para colocar mais, vou colocar mais ainda, porque tem vários, digamos, indexadores, né, de cientistas, né? E aí pelo mundo, no Brasil e pelo mundo. Legal, Aí cara. fica Bom, muito bom. mais uma vez, muito Tá. obrigado, cara. E eu que agradeço então Foi o bom espaço, o demais, cara. momento. Valeu. Gostei de falar contigo, né? Gostei muito também, E cara. sobre o tema também. Tá? Valeu. Muito bom. Gente, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima e tchau, tchau.